Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e pela radiocantareira.org, na internet, aos sábados, das 16 às 18 horas. Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Estou já de braço esticado, com o que amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus me pega e me agarra, cadê minha marra, como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico. Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Estou já de braço esticado, como que amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus me pega, me agarra, cadê minha marra, como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um pico. Eu vou tomar vacina. Olá a todos, boa tarde, ouvintes. Sábado 30 de janeiro de 2021. Começamos o programa com a marchinha entoada por Chico César, Pico. Lógico, né, que teríamos que abrir o programa com essa música. Afinal de contas, yes, agora nós temos vacina. Vamos aos recados. Hoje, 30 de janeiro, às 18 horas, eu e o comunicador popular aqui da Rádio Cantareira, o Gilberto Cruz, entrevistaremos o professor Odir, que vai nos falar sobre o ser autista. Ainda na data de hoje, nesse sábado, Paulo Dauria, do coletivo Poetas do Tietê, completa seus 25 anos. Parabéns, Paulo! Na sequência, Carolina Maria de Jesus interpreta Vedete da Favela. E depois, Mara Mendes, no boletim Leituras e Livros. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Vedete da Favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Vedete da Favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela. Salve ela, a Vedete da Favela. Salve. Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Salve, salve! Firmeza aí com vocês? Quem vos fala é a Mara Mendes, do coletivo Poesia da Hora, do boletim Poesia da Hora, dos livros, último livro, Relações Arbitrárias, totalizando 5 livros. Eu separei aqui um livro que eu gostei muito de ter devorado, porque é uma biografia, na verdade, de uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, de uma autora extremamente incrível. Esse livro se chama Muito Bem, Carolina. É uma biografia escrita por Helena de Moura e a Marília Novaes, saiu pela editora Arte em 2007 e tem 136 páginas. É incrível, né? Quando a gente pega livros que falam de Carolina, cada vez que eu leio, eu tenho contato com a história dessa mulher, dessa escritora, mais eu me intrigo e mais me envolvo e mais me apaixono por ela, Carolina Maria de Jesus. Esse livro ele tem basicamente 9 capítulos, e o capítulo inicial ele traz alguns relatos da cidade de Sacramento, que é onde Carolina nasceu, se desenvolveu, vai falar um pouquinho da infância dela, do primário, lembranças da escola, vai trazer um pouquinho esse contexto também. Aí no decorrer do livro, tem alguns trechos de poesias rimadas, né, escritas pela Carolina. Carolina, ela também escrevia poesias, né, ela também escrevia composições, inclusive tem um CD de samba, né, tem CD de samba composto por Carolina, e ela canta também. Isso aí vocês vão achar no YouTube facinho, só colocar aí Sambas de Carolina Maria de Jesus. E aí vai trazer esse contexto aí das poesias da Carolina, e um fato muito, digamos, humilhante que conta nesse livro, quando ela foi acusada por um padre de ter roubado 100 mil réis. Esse dinheiro simplesmente sumiu da igreja lá, da paróquia, e o padre achou, né, vulgo racismo, que Carolina tinha roubado essa grana, né? Só que depois ele viu que a grana estava num lugar que nem ele lembrava, e provavelmente nem deve ter pedido desculpa para ela. Ela ficou nessa situação aí embaraçosa, como no decorrer da vida de Carolina, né? Várias situações embaraçosas que ela passou no decorrer da vida. Tem um capítulo que ele aprofunda, que ele fala bastante da cidade de São Paulo na década de 30, né, mais precisamente 1937, fala como que era, os lugares por onde Carolina passou e passou muito mal. Estação da Luz, por exemplo, que ela já, vindo de Minas Gerais, ela já dormiu na calçada ali da Estação da Luz. Toda vez que eu passo na Estação da Luz, não tem como eu não lembrar dessa história. Carolina Maria de Jesus dormiu ali. E é um livro onde ele traz também a questão da amizade do Aldalho, né, que era o repórter lá da Folha da Noite, que foi na favela, do Canindé, e conheceu a Carolina a partir dali. Vai trazer o contexto da Carolina celebridade, quando ela se torna uma celebridade. E vai trazer também o contexto da Carolina esquecida. Porque depois dessa fama toda, internacional, inclusive, ela simplesmente fica esquecida. E depois redescoberta. Então é um livro que eu gostei muito de ter lido. Quem quiser procurar aí, deve ter em bibliotecas também, deve ter e-book. Muito Bem, Carolina, chama-se o livro, de Helena de Moura e Marília Novaes. vale a pena ver, afinal de contas, tudo o que diz respeito a Carolina Maria de Jesus, a escritora das escritoras de todos os séculos, amém, salve, salve, vale a pena ver sim, beleza? Compartilho com vocês aí essa leitura do livro, dessa biografia, falando sobre a deusa Carolina Maria de Jesus, beleza? A gente se vê numa próxima, então. Beijão, fui! Ouvimos agora Vedete na Favela, de Carolina Maria de Jesus, na voz de Luana Baiô. Antes, o Boletim Leituras e Livros, com Mara Mendes. Na sequência, Belchior interpreta Paralelas. Logo em seguida, Sol Negro, Maria Bethânia e Gal Costa. Dentro do carro, sobre o trevo a 100 por hora, oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar no Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana.

temos cactos fortes, que sobrevivem mesmo sem água. Cactos que dão flores, mas também espinhos que lhes protegem. Temos árvores ancestrais, grandes, e as marcas nos seus troncos trazem muitas histórias, e é claro, muitas flores e frutas. Feminismo é um jardim-labirinto de sabedoria, descoberta e reconhecimento. Na voz a atitude, vou mostrar que ser gordo e negra é virtude. Levanta sua cabeça, você não pode parar. O que te define é o seu olhar, o seu olhar, o seu andar, o seu pensar. Você precisa se posicionar. Se valorizar não é querer ser melhor que alguém, é entender que você não é pior que ninguém. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, amor próprio é nosso olê. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, hoje vamos exalar poder. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, amor próprio é nosso olê. Levanta a mina, olha pra cima, sente esse clima, hoje vamos exalar poder. Muita gente perversa, puxando conversa, fingindo que se importa, passando dieta. Gente falsa, gente rude, comendo hambúrguer, falando da minha saúde. É difícil sempre estar feliz. É difícil estar feliz com tanta cicatriz. É difícil se amar sendo excluída. Olhar pra TV e ainda ver Paquita. Cadê as gay? Cadê as pretas? Cadê as gordas nas capas das revistas? Olha esse rosto, meu amor. É, investa na mamaceta. Sou feminista, artista, realista. Resista, insista, seja estrategista. Não vamos se esconder, a gente existe. Agora senta, aceita e me assiste. Assiste a gente se amando na praça. Assiste a gente de biquíni na praia. Assiste a gente dançando na balada. Assiste a gente feliz e casada. Levanta a mina, olha pra cima. Sente esse clima, amor próprio é nosso olê. Levanta a mina, olha pra cima. Sente esse clima, hoje vamos exalar poder. Levanta a mina, olha pra cima. Sente esse clima, amor próprio é nosso olê. Levanta a mina, olha pra cima. Sente esse clima, hoje vamos exalar poder. Come on.